voo? Afirmativo. Nós temos o passageiro que está terminando o pushback, a retaguarda do senhor. E assim que o mesmo iniciar o táxi, nós iremos autorizar o seu pushback. Ele está exatamente à retaguarda do senhor. Já finalizou no push. Tripe é o número 3 no setor, aguarde. Salvador Azul 4071, boa noite. 4071 para Campinas, aguarde cópia. Guarda subida prevista. Via Pesulu no 6 é a Dael Leda Bride. Dael Leda Bride, obrigado. Paulo Fortaleza 2224 acionado, 3h45, 25 a bordo, alterna Fortaleza, Califórnia. Via Pátio Ingeal, feno Fosfera Sama a Torre, em 198 decimal 6, ajustado 10013, bom voo, passarelo. Pátio Ingeal, Fosfera Sama 6, 0122, 2224. Oito, oito, cinco, coordene com a equipe, pode passar de passarelo, livre, puxa, será a Samitaxa. Três no zero, irá da passagem da Embraer da Passaredo após prosseguir via Juliette para a posição 07. Ô Juliette, dá para o 07, a minha 3 no zero. Azul 4071 no Campinas 380, copia? Copia. Autorizado Campinas 380, via Pazulu 16, decola pista 10, com curva à direita. A saída é a Dael Leda Bride. O controle opera em 199 decimal 35. Aciona 5047, cotejo. 3380 para Campinas e outro do Luno 6. Decola da 10, Dael Leda Bride, 1935-5047. Quando pronto, chama em funcionamento no 01, no, o azul 4071. Cotejamento correto. Chama, poderia confirmar a frequência? Nesta mesmo. Ok, obrigado. Passarela linda, cola pista no zero, vento 1189. Irá observar o ingresso do Airbus da Avianca no 07, que após o mesmo, o senhor segue via Pátio, Índia e Alfa. E no posto espera soma a torre em 1186, o ajuste agora 10113. O passarão de vez, quanto agora está aqui, gentileza, antes de iniciar a decolagem? Confirme a saída, que copiou. 37K pelo 19, a saída correta é Momo Transição Froti. O fixo da pelo 19 é o Froti. Flock é para pelo 20, estava incorreto. Corrija para Froti, por gentileza. Quando pronto, livre decolagem, vem para uma centena 89. observando o início do táxi, do Wang da Golden livre, trips também táxi. O Gol 1940 é o solo. O Gol 1940 ainda não escuta o solo Salvador? Passarei do 2D24, decola 05, chame 1935, por favor. Segurança 1935, boa noite. Controle, boa noite. Passarei do 2224, decolar o perfil da Momo. Assim, possível, por gentileza, solicita a proa direto de Juazeiro. Passarei do 2224, contratada na decolagem, subando o voo 3507 da Momo Front. Aguarde coordenação. Como front aguardando a sua coordenação para direto José, muito grato. T-2224, da presente, voo Juazeiro. Muito grato, a partir da presente, direto Juazeiro, parceria. Para o táxi do trip 5216, 60 a bordo, alterna Recife, autonomia 3 horas e 40 minutos. 70, confirme. 60. Gente, vai prosseguir via fácil, Inga e Alfa, ponto Sérgio Sama Torre, 186, ajustado no 013. Fácil, Inga, 186, com o dia 3. Objeto 5810, acionando a identificação da SV, chegada a Mari 2, meu peso, ajuste 1013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Presente está para o F5810. Controle, gol 1185, decolando, se escuta. Gol 1885, contato da data de decolagem, subou nível de voo 360, saída Arboeleto. 360, é possível a gente manter 2000 aqui no axé e depois acender? Estimativo, gol 1885. Bom, muito obrigado. Além da cola pista no zero, vento uma centena, 89. Além da cola da no zero, vento uma centena, 89. Gol 1835, restrição nível 340. Restrição nível 340, gol 1885. Dois no meio da Clos 11, chama de 935, por favor. 935. Triple 5216. 5216, contatar da decolagem, supra nível de voo 150, saída PUCA. Na boca. 398, a identificação da SV chegada a Mari, 3 no pés, ajuste no 013. E a chegada a Mari para 100.103, vamos 398. Solicita coordenar a proa direto Aracaju. Aguarde o 352 no meio. Mais escuta. Passarei 2224, chama Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 5-2 no meia, direto Aracaju. Direto Aracaju, muito obrigado. No 885, seu presente voo elef. Elefa, está presente, vai voar e atender para o 340, gol 1885. Ciente, gol 1885. 1885? Prossigo, Gol 1885. Tá com a nossa formação aqui bem na proa, a gente vai ter que curvar um pouco aqui à nossa esquerda. Confirma por quantas milhas? Ah, não, coisa de 10 milhas no máximo. Gente, após desvio na proa de elétrica. Autorizado, comitário. Salvador, eu vou 1885. Prossiga, eu vou 1885. Permanece a restrição do 340. O nível foi recebido pelo centro, gol 1885. Gente, acusando 1130, passando 1130 agora. Gente, na proa de elétrico, gol 1885. Na proa de elétrico, gol 1885. Ou 1885 chama Recife, 128.8, alterna 126.0 na proa de elétrico. 128, eu não confio a secundária, senhora. 1260, gol 1885. 1288 ou 260, chamarei Recife, gol 1885 na proa de elétrico. autorizado, trip 5810. Trip 5810, complete na ILS, torre 112, decimal 6. É o F5810, 118, decimal 6, camarada, 5810. Gol 1398, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS, gol 1398. 9 e meia, autonomia de 3 horas e 20, alterna, liberal preço. Azul 4071, autorizado o táxi via Índia, no ponto de da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Azul de altímetro 1013. 4071, autorizado pelo táxi via Índia, no ponto de da pista 10. O ponto de espera chama torre 1-6, ajuste no 014. Oceano 6310. Consigo Oceano 6310. Autorização Recife 370. Oceano 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Pista 10, curva de esquerda. Saída, pulga, transição Caju, controle 119.35, transponda 5057. Autorizado 350, Recife. Autorista 58, da coluna 10, esquerda, Pulca Caju, 1935, controle, 5057, transponda, Oxané 6310. Oxané 6310, acontecimento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Acordamos. Estabilizado? 3398. 1398, complete na ILS, torre 19 decimal 6, informa que o tráfego PC está mantendo 120 nós na sinal. Ciente, completa aproximação em torre 18 decimal 6, chegou no 398. Salvador, boa noite, Oceano 3662, informação de antes, autorização 390 na salva, passa. Salão 3662, eu tenho um pé autorizado 370, copia? Copia, 370. Salão 3662, autorizado Natal, nível de voo 370, via Upper 10, pistão 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar, controle 119 decimal 35, transponder 5063. Autorizado então 370 para Natal, via Pesulo 10, desloga 10 com curva esquerda, saída Pucas e Par, 119.35 ao controle, 5063 é o transponder 3662. Então 3662, cruzamento correto, estamos pronto para push de acionamento. Chamará, puxa acionamento 3662. Está lembrando o Apple 5810. Salão 909, seu salão 526, boa noite. No 398, pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso, pista 90, vamos no 398. Reporta em Sejúlio, Apple 5810. Trip 5216, chama Recife, 125-45, alterna 126-85. Uno, dois, meia, decimal, oito, cinco. Trip 5216, secundária. Posição 04. Direto para posição 04, velho. E mantém azul 4071. Ali mantém 28 no salão 2, eu tinha 12 grande aqui para nós. 1219, agora 39. Salve Salvador, boa noite, voo no 398, livrou. Voo no 398, boa noite, autorizado em